sempre odiei meus pais quando criança. Eram dois drogados dando multa na vizinhança. Não me levavam pra escola infantil com arte visual. Ensinava sopa, alfabeto do malabar no sinal. Me torturavam mentalmente em período integral. Vai pro conselho tutelar se chegar sem um real. O Mickey na Disney Channel da minha infância. Foi uma mãe em troca de pedras fazendo o programa. Foi um pai com gaiola fixando ossos quebrados por tentar passar nota falsa no tráfico. Tinha nojo das suas mãos queimadas pelo isqueiro, das bolhas nas suas bocas, da perda de peso. Olhava as roupas doadas, falta de higiene pessoal. Pensava quando crescer, manda os dois pro funeral. Ingênuo nos via como pessoas adoecidas, viciadas estrategicamente pra se afastar da política. Não precisavam de GCM expulsando do centro, mas de cuidados psicológicos, medicamentos. Hoje perdoou cada surto psicótico, agressão, por me apontarem facas pela mania de perseguição. Hoje perdoou quando saíam pra fumar e me deixavam sozinho, faminto por dias pedindo comida pra vizinhos. Me envergonho por toda vez que eu respondi: cadê seus pais? Sou órfão, morreram quando eu nasci. Perdoa a parte do meu olhar de ódio quando se drogava, por te pedir no caixão quando eu orava. Se soubesse que isso é tão craque pra politizar, destruir, jamais teria dito só quando meus pais morreram quando eu nasci. Perdoa a mãe pelo meu olhar de ódio quando se drogava, por te pedir no caixão quando eu orava. Se soubesse que isso é tão craque pra politizar, destruir, jamais teria dito só quando meus pais morreram quando eu nasci. Foi outro bebê que o boy deu sífilis na UTI neonatal, que sobreviveu à incubadora, abstinência fetal, que nasceu prematuro, que foi pro CAPS infantil, que teve déficit intelectual no período estudantil. Com 7, fugi de casa, aliás da barraca, e fui morar com minha avó que conseguiu a guarda. Detestava quando apareciam pra me visitar, se vacilava roubavam videogame, roupa, celular. Quem anuncia o fim da Cracolândia, mando do comércio, é o que gera efizema pulmonar, compromete cérebro, não é dado da Fiocruz. Dizimam via cachimbo, afeta os sentidos pra dependente não ver a sopa com vidro moído. Acordei pro mundo onde um a cada dois usuários será barbaramente assassinado e não reclamado. Brasil não é só o líder mundial em consumo, é o que mais mata dependentes químicos no mundo. Se vice não veja que os 5 mais ricos brasileiros têm juntos o que 100 milhões de nós tem dinheiro. Não veja que elite gera disputa por presídio, batismo, escudo humano e assalto a banco coletivo. Agora sei que fumava droga que não foi incinerada, porque a PF pôs um lugar no forno, farinha lá que agora sei que não eram noias, cracudos, craqueiros. Meus pais eram vítimas dos ricos genocidas brasileiros. Perdoa a parte do meu olhar de ódio quando se drogava, por te pedir no caixão quando eu orava. Se soubesse que isso é tão craque pra politizar, destruir, jamais teria dito só quando meus pais morreram quando eu nasci. Perdoa a mãe pelo meu olhar de ódio quando se drogava, por te pedir no caixão quando eu orava. Se soubesse que isso é tão craque pra politizar, destruir, jamais teria dito só quando meus pais morreram quando eu nasci. Nem lembro quantas vezes minha mãe ficou grávida, quantos filhos ela deixou na maternidade na alta, quantos foram adotados ficarem abrigos, quantos morreram em rituais, quantos ainda estão vivos. A última vez que vi meus pais me pediram dinheiro, otário, falei, não chega perto de mim com esse cheiro. Dei lição de moral como endinheirado podre que faz missão na África porque gera lucro com posts. Mentira, não joga um tijolo em polícia, ramando do tráfico, não querem sair do porto seguro, serem internados. Pra muitos cachimbo, anestésico, válvula de escape pras derrotas cotidianas na luta de classes. Se a droga devastasse da mesma forma a escória rica, ouvir seria caso de clínica, não de polícia. Mudaria com eles com os dentes estragados, pegando água da guia pra lavar vidro de carro. Deviam morrer pelas vidas vividas em função do crack, que tem uma década apenas de longevidade. Pelos que tem que apelar pro estelionato da fissura, inventando mentiras pra receber donativo na rua. Aí você que tem parente vítima do vício, pega a visão, não desista dele, não jogue no lixo. Infelizmente só compreendi a temática depois que as larvas devoraram meus pais numa cova rasa. Perdoa a porta do meu olhar de ódio quando se drogava. Por te pedir no caixão quando eu orava. Se eu soubesse que isso é tão craque pra politizar, destruir. Jamais teria dito só quando meus pais morreram quando nasci. Perdoa a mãe pelo meu olhar de ódio quando se drogava. Por te pedir no caixão quando eu orava. Se eu soubesse que isso é tão craque pra politizar, destruir. Jamais teria dito só quando meus pais morreram quando nasci.